1077, chama Centro Recife 1288 e alterna 13325. Chama Centro Recife 288, alterna 3325, 1077, boa noite. Paulo Salvador. Paulo Salvador, boa tarde, jogou 1856. Informação Hotel, Gate 1, autorização Recife. Vigilância, atendendo ao nível 3610. 410, e a subida prevista? 410 será coordenado, gol no 856, é Aron, transição Melinha, saída da 28 com curva direita. Obrigado. Obrigado, 400, no Fala, Salvador, 35415, boa tarde. 415, boa tarde, prossiga. Pode continuar com a seria saída pra gente, senhor Ideal? Brasília agora, 24, então, 1273, alterno 2345. Agora, canal, obrigado. Podia coordenar com a Recife nossa pro direta para Barreiras? Aguarde, passarei 2231. Obrigado. Um no meio, um no 2, para o localizador, curva esquerda na proa 330, informe estabilizado. Desça para 2000 pés, ajuste permanece 1012. Esquerda 330, 2012, reportaremos estabilizado o localizador. Say your mark number, telco code, and you're able to connect with the Delta. Chegada e pit para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. Via e pit no 0 no 2, na 60. Saída do 2231, o centro solicitou que voasse Lapa inicialmente da presença. 856, pronto para cópia? 856. 856 está autorizado para Recife, o número de voo 410. Via Upper Whisky 58, decola da pista 28, com curva à direita após a decolagem. Na saída Aron, transição Melim, transponder 5102 e a frequência do controle 119.35. 4-0, informe 58, decolagem 28, curva direita, Aron Melim, 5102, 119.35. Correto, boa noite, 56, ajuste 10112, informe quando pronto para pushback acionamento, informa ainda que após a decolagem irá manter proa até 3000 pés. Vai botar pronto e manter pronto até 3000. Torre Salvador, 8002, sinal baixado, travado, boa noite. São 8002, boa noite, autorizado posto pista 28, vento variável 04 nós. Os últimos 90 metros, 90 metros fechados. 7 livre pouso, 8002, obrigado. 720, gente. Meia dúzia, ajuste 1-0-1-2, bom voo, boa noite. Índia Alfa, próximo ao Golfo, 18-6, boa noite. 2-2. Fono 1-2, boa tarde, continua a aproximação, agora de pista livre, número 2 para pouso, e fomos últimos 90 metros, 90 metros fechados. Sob ciência, restrição, guardando liberação. Juliette Fox Mike, boa noite. Confirme se está ciente da informação Golf. E informe o nível solicitado para Recife. 39330, negativo da Golf. 3 informa, escuta informação hotel, agora foi atualizada, o Juliette Fox Mike. E informe a pista que irá decolar, 197 ou 28. 197. Gente, agora autorização 330 para Recife, decolando 197, o Juliette Fox Mike. Mike. Salvador 3567, para o início do táxi, 1206, boa, altura meia de 3 horas e 50, alterna com fim. À esquerda, mantém posição antes da Alfa, chame solo, 121, decimal 9. Ok, primeira esquerda e 219. 8002. Uma Golf, vai chamar a torre 1-8, decimal meia dúzia. Ajuste 1-0-1-2, bom voo, boa noite. Vai sair via Pátio Juliette, Alfa, próxima Golf 1864, registrado 1-0-1-2, obrigado, bom trabalho. Ah, 8002, não escuta isso? Prossiga. Não, só precisa manter a posição de Alfa, chama solo 1-2-1, decimal 9. Ok, mantendo posição. Uno menos 2, check 3, autorizado pouso, pista 28, vento 200, graus 03 nós. Achei, travou no INS, voo número 2, livre pouso, 28, obrigado. Tiltão 8002, agilizando, está autorizado o cruzamento da Alfa via Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Ok, via Kilo, pátio 3, 8002. E mantém a cabeceira 28, preparando-se para o decolagem. Após a aeronave da companhia, linha e mantém aguardando a autorização, 399. Baixo 3, após o mesmo, está livre, prossegue em frente, Alfa. E a Golf chama a torre. A gente já passou já. A gente, desculpa corrigindo, é o 3567, é o solo. Confirma a informação, aqui está visual ao contrato. É 3567, após está livre. Na Golf chama a torre, 1-8, decimal meia dúzia, bom voo, bonito. Boa. Está livre ingresso, pátio principal, gate 1-1, gate 11. Gate 11, 8002. Trip 5415, foi para a cópia. Trip 5415, pronto para a cópia. Posso, prossiga. autorizado para Ilhéus. É, o nível autorizado 120 via Golf 677, decolando da pista 28 com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, transição Coral, transponder 5075 e a frequência do controle 119.35. Perfeito, 5415, final autorizado em 10.120 pela Golf 677, decola 28 com curva esquerda, Gole, Coral, 5075, transponder 935 o controle, se possível for, decola da 17. O 901 continua a aproximação, guarda pista livre, informa que tem um bug da companhia 728, presta a iniciar a decolagem. Informa os últimos 90 metros, 90 metros fechados, aguarde pista livre. Reduzindo já e aguardando no 901. Mantenha 340, Centro Brasília, na frequência 124, Aeroporto Internacional de Salvador. 2, boa noite, táxi livre via Alfa Juliette para o 05. Alfa Juliette 05, voo no 602. Direita na saída Coral e mantém a restante autorização, chame pronto para o back acionamento. Ajuste 10, 12. E 12 ajustes, decola da 17, curva direita, pode ser a Coral, copia. Sim. 2, 3, chame controle, 119, decola 35. 35, boa noite. Após pouso do Boeing 737, além mantém cabeceira 28. Além manter 3178. Brasília 6708, boa tarde. A identificação contém 350, chegada tarde. A pista 28 em Salvador. Só para 6708. Livre na Charlie, chame Sol, 121, decimal 9. Charlie, 121, decimal 9, igual 601. Gol no 601, tá ligando na Cisco? Gol no 601, táxi livre via Índia 03, é o portão. Índia 03, é o gol no 601. Autorizado para o Galeão, número voo 340 via Upper Zulu 14 até a posição Tukin, após Upper Alpha 317. Decola da pista 28 com curva à esquerda após a decolagem, na saída Gole, Eval após posição Krat, transponder 5104 e a frequência do controle 119.35. Afirmativo, o senhor está autorizado para o Galeão, Rio de Janeiro, nível 340. Via uniforme Alfa, uniforme Zulu 14, até Toquinha, pode informar Alfa 317. A decolagem será pista 28, com curva esquerda, subida agora é Valcrate. Transponde Opera 5104, controle Opera 1935, objeto 6720. Flight Web 6720, ajuste 1012, chame pronto, pushback, sanamento. 1012, reportará com o pronto 6720. Papa Juliette Fox Mike, pronto para cópia. Positivo. Papa Juliette Fox Mike está autorizado para Recife, o número voo 330 via Upper Whiskey 58. Decolando a pista 17 com curva à esquerda após a decolagem na saída Puca Transição Aracaju. Transponder 5103 e a frequência do controle 119.35. Para o IC 58, decola da 17 com curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju, transponder 5103, controle em 119.35. Para a Juliette Fox Mike, cotejamento correto, ajuste 1012, informe, beleza, POB, autonomia alternativa e o estacionamento. Nós estamos na Aeroprest, perdão, Aerostar, com 8 abertos, 2 horas e 30 de autonomia. Alternas, uma pessoa. Grato, falou para Juliette Fox Mike para acionamento e táxi. Chame agora a torre em 118 decimal meia dúzia. Dê um bom voo e boa noite. Grato, bom trabalho. Boa noite. Torre da noite, Juliette Fox Mike para acionamento. Juliette Fox Mike, autorizado a acionar, reposto para táxi, 45. Voltará. Recife 1288 e alterna 13325. Ok. Primária 1288, 12335. Obrigado. 3567, autorizado a colapso 28, vento 210 graus, 049. Nível de colagem da 28 para 3567. Salvador, seu trip 5415, estamos da remota 14, pronto para pushback acionamento. Utilizado o trip 5415, e chama para táxi. Na chamada. Os 29, chame controle 119-2435. 1935, boa noite, bom trabalho, 3567. Igualmente. Controle Salvador, boa noite, o TAN 3567, transfere, vai cruzar 1200 pés agora. 3567, contato radar, sai da gola e suba o nível 380, voo igual da presença. Olhe, 380, vou Nevalda presente, o 3567, obrigado. 3175, chama o Centro Recife, 1288 e alterna 13325. 2883325, obrigado, Alex. Guarda. com aceleração máxima. Lua de 100 metros com aceleração máxima 3,75. Autonomia alterna Porto Seguro para o táxi. Sim, 415, táxi via Lima, e vamos até a posição na mesma onde vai chamar a torre 1 noite, decimal 612, ajuste 10, 13, tem um bom voo, boa noite. Com 1013, no ponto de estrada da Lima, chama a torre 282, obrigado, boa noite. Acordinho, 1862. Para o ingresso, Juliette Foxmike. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, Juliette Foxmike. Estará alinhado e pronto. Então, Salvador, muito boa noite, esse é o trip 545 no ponto de parada Lima. Mano, trip 545, já taxiar ali uma máquina, Quebec aguardará para ingresso. Ponto de parada no 7. Lima, Mike na Quebec, aguarda o ponto de espera, o 5495. Próxima Golf vai chamar a torre 1 noite, decimal 612, ajuste 10, 1, 2, tem um bom voo e boa noite. Chame o centro Recife 1288 e alterna 1-3325. está alinhando, pronto, Juliette Fox Mike. Juliette Fox Mike autorizado a decolar pista 17, vento 200 graus, 039. Está indo certo. C4 no 5 autorizado ingresso, ingresso pista no 7, reporte alinhado e pronto, cancheiro no 7. Alinhado, pronto, reporte. Tô sim, boa noite. Controle, papa papa, Juliette Fox Mike, decolou na PUCA. Boa noite, papa papa, Juliette Fox Mike, contato radar, saída PUCA, suba ao nível 330. 330. 2, autorizou a decolagem da 17, 154, 155. Posição para posterior pushback. Autorizado, time push, webjet. Direcionamento da posição e aportará para pushback 6720. Decolou 39, chame o controle 119-2135. Geral 35, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, esse é o Trip 5415, decolou, está na sua escuta. Trip 5415, boa noite, contato radar, saída Coral, suba nível 120. Voa Coral 120, 5415. Juliette Foxtrot Mike, chame Centro Recife 126.85 e alterna 125.45. 2685-2545,